958, solo aos 37. Libera a direita, segue a Alfa Quilo até o 43. Alfa Quilo 43, azul 448. Uno 963, chama da Recife, frequência 125, décima 1, alternado 118, décima 3. Quanto a gente fez, Boron? 118, décima 3, 5, essa colher. Dia Arbor 1, 360 ali, 1063. 49, prossiga para 2006, pode chamar 09, autorizado o LFC, após estabilidade. Controle Salvador, muito bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Golfo de Golfo. Acho que eu estou procedendo, mas... Preciso autorização de reporte dessa aeronave daqui no passo 3 para o passo principal, posição número 8. Confirme a indicativa de chamada? É o Gol, Gol, Cíntia, Gol, daqui no passo 3. Este Gol, Gol, Cíntia, Gol, chame o sol para o Jaguar, de 1, 2, 1, 10, 10. Obrigado. Na 2, 1, 1, chame 135, frequência na 25, decimal 1, alternativa na 28, decimal 35. 251, 2235, 2019. 1, 093, chame 75, frequência na 26, decimal 0, alternativa na 28, decimal 8. 360, 288, eu vou na 093. Meu nome é 49, chama Tuga, né? Eu sou entrando no 8, decimal 9, 5. 7-2-8-9-5, obrigado, meu nome é 49, tem um bom final de semana. Eu sou um bom final de semana. Salvador, bom dia, vou 649, é a milha para externa, se escuta. Pelo menos 49, autorizado por exemplo, sistema 0, vento variável 02 nós. Já é autorizado por exemplo, pista 2, pista 1 a 0, gol, 649. 19, solo 852. Chama o solo agora na frequência 121, décimo 9. 209, bom dia. Eu também foi fácil. 7, próximo ponto espera 1-0. P597, autorizado aliado, decolar, pistão a 0. O vento é variável, com 0-2 nós. A linha decola pistão no 0, tá 3, com 1-7. P597 decolado aos 1000, chama controle 120208. P1208, P597. Bom dia, contato Roberto, bom dia, saída Arbon 1 para o meio de voo 360. Arbon 1, 360, tá, 360. Isso, contato de autoridade da Alessa. Quando é Alessa, tá, 360. 3597, chama seu 35, seleciona 2,6 decimal 0, alternativa 2,8 decimal 8. no zero, vento falho. Isso, cola no zero, cola 233. 1233, chama seu 35, frequência 2000 decimal 0, alternativa 22 decimal 8. 2600, obrigado, bom dia. 1092, você via 2007, a gente chama 099. Bom dia, desça para 4006, ajuste no 019, 2 como você está chegando agora. Como 092 autorizado o ILFC, as portas estão habilitadas. Como 092 autorizado o ILFC. As portas estão habilitadas. Sobre via ao 3502704 da Azul. Sim, parceiro, bom dia. Eu estou no Coto Milhas para me estar aqui. Forte na... 498, bom dia. A sua identificação, lista 3260, mantendo a ultrapassagem do tráfego, mantendo o 220. Você mantenha o 050, velocidade na descida de 2109, é o número 3 na aproximação. Turno negativo, é o número 3 na aproximação. Vai seguir o tráfego à frente. Está a 12 milhas. Então é 2321. Se você mantém o 060. A 19540 é autorizada de direção 070. Quatro zero, para sua informação, tráfego da frente a 6 mil, em descida cruzando 2-0 para o 060. Então, você mantém o 4, chama o centro e fica, frequência no 26.85, alternativa 25.45. 25.55, 2704, por favor. 0-1-0-0. mais direção ao Thiago Frosch, que são bom Thiago na final pista no zero. Cuidado, táxi, só chamar Jan, que a Porsche já está no ponto de espera, táxi Oscar. Táxi Gente, o número 2 para decolagem, eu acho que é mais Yankee. O que é legal no 019. Que 53, pista para 2000 pontos, autorizado em Leste SV, é só se estabilizar. Para 4.100, ajuste a 0 na nave. 6 para decolagem. 0, 2, 1, 0, 5, 0. Flocha, terça estreita do boneco do blog da Gol, autorizado a decolagem pista 17, 070 graus, 05 nós. Bom dia, eu vou em Vomet, eu vou chegar do Vomet 1 e eu posso para a descida.